Caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa 3 em ponto, aqui no canal 1 da Rádio Antenueve. Pois é. Ora, como é habitual, estou com a Adriana Pequeno. Olá, Adriana, boa tarde. Olá, boa tarde, Carlos. Olá, boa tarde, Portugal, o resto da Europa e não a Europa, pronto. Para todos vocês que nos estão a ouvir neste momento, não é? Mas diz lá, esta foi ou não foi uma entrada normal? Foi? Não. Agora... foi para ser um comentário diferente. Está bem. Agora pretendo assim, todos os programas, haver assim um comentário diferente, algo diferente. Gosto, gosto. E já agora, para ser diferente, tu no anterior programa disseste que havia um programa que era o mais... o programa que tinha, que estava há mais tempo no ar, mas com interrupções. Qual era o nome desse programa mesmo? Nós e o Mundo? Não. Uma espécie de Rapidinhas na Brasa? Ah, sim, sim. Bem, se não tivesse interrupções é que era um bocadinho... não era um Rapidinhas, não é verdade. Pronto, isto para apresentar um muito pouco bom. As coisas. Muito bom. Sim, estou, pelo menos a altura em que estamos a gravar está frio. Está frio. Não está frio, mas também não está verão. Ei, grande verão. Ainda bem, eu gosto. Gosto mais das temperaturas. Aliás, uma coisa que eu gosto muito é que às 6 da manhã já não é de dia. Às 6, 6 e pouco da manhã ainda é de noite. Uhum. E às quase 9 também já é de noite. Assim eu gosto, assim eu gosto. Não gosto demasiado de dia. Gosto, sei lá. Às 6 da manhã ainda ser de noite. Sei lá, 12 horas de dia também é pouco, ok. 12 horas de dia também é pouco. Mas sei lá. Pronto, vá, sim, mas assim não é pouco. Se tu tens 12 horas em que o sol está presente, sei lá, nasce às 7 e desaparece, que seja, vá, às 8 da noite. Parece-me bem, agora. Ah, não, antes era muito. Era muito. Às 9 da noite ainda era tarde e às 5 da manhã já era dia. Ah, é muita coisa. Mas pronto. E cá estamos para algumas... Eu pensei que estavas... Eu disse Nós e o Mundo porque eu pensei que estavas a falar do programa mais antigo da Antena Web, não da rádio em geral. Não. Porque da rádio em geral, sim, é as Rapidinhas da Brasa. E pronto. E o mais antigo nosso era o Nós e o Mundo. O que ainda estava em ativo era, mas já não é. Já foi à vida, acabou recentemente. Mas o Rapidinhas na Brasa tinha que ter interrupções, porque senão... Claro, senão não é o Rapidinhas. Por cima na Brasa, aquilo aquece mais depressa. Bem. O nosso programa é familiar, vamos lá. Eu só respondo às observações, ali. Eu só observo e comento diante das cartas que dão, não é? É um programa de tarde, de se pode estar com esse tipo de conversas. Ah, isto é em podcast, se vocês ouvem quando quiserem. Nós vamos lá, então vá. O programa é colocado à tarde, mas é melhor descarregarem à noite. É, enfim, bom. Vamos lá então à nossa primeira sequência musical, que só tem dois temas, como já sabem, agora é assim, meia horinha... mais ou menos de conversa, meia horinha de música. Olha, o outro teve uma hora para aí. Não sei quanto é que teve o outro até. O outro programa teve quanto tempo? Teve... precisamente, olha, mesmo assim, com metade das músicas, tivemos uma hora e dois minutos. É, isto... pronto, é assim que estamos. Mas estamos no tempo. Pronto, então vamos lá a duas musiquinhas... que eu vou dizer aqui os nomes das músicas e a Adriana vai falar um bocadinho sobre elas, se tiver informação. A música que vamos ouvir em primeiro lugar chama-se Animal e é dos Def Leppard. Já a segunda chama-se Boulevard of Broken Dreams e é do Dia Verde, que não tem nada a ver nem com a Quercus nem nada do género, são mesmo os Green Day. Podiam ser Greenpeace, também é verdade, que é a Paz Verde. Mas não, é Green Day. Pronto. E pronto. O que é que tens a dizer sobre estas duas músicas? Tempo. Bem, da primeira tenho a dizer que Def Leppard vem de Def Leopard, ou seja, o leopardo surdo. É uma banda do Reino Unido. Agora estava bloqueada de 77. Este tema é do álbum Hysteria, de 87. E posso dizer que esta banda, portanto, foi, ao menos que eu tivesse conhecimento, a primeira banda que vi que ajudaram bastante os companheiros. O baterista, Rick Allen, quando ele teve um acidente de carro em que foi amputado o braço esquerdo, salvo erro. Esquerdo ou direito? Não, foi esquerdo. Esquerdo, direito. Então eles pararam todo tipo de trabalho que tinham para o apoiar. E ele próprio, junto com um amigo, fez uma na bateria, que a bateria fosse eletrónica, elétrica, para que todos aqueles sons que são feitos fossem feitos com os pés. Ele teve um tempo, acho que 2 anos, sozinho, a treinar com a bateria, até que depois lá se juntaram em estúdio, todos juntos, para tocar música. Deu resultado, fizeram depois um espetáculo ao vivo, ele a tocar nessa bateria. Aqui neste álbum, penso que ele já tocava com essa bateria, acho eu. Só que eles acharam ter por bem um baterista junto sempre em todas as turnés, ou seja, haver dois bateristas, para não cansar tanto. Durante uma turnê inteira, ele sozinho a tocar, porque deve ser muito cansativo. Todos os sons ele de fazer, além do braço que tem, com os dois pés, fazer os sons todos. Então tinha um baterista ao lado que complementava. Tipo. É mais complicado, é? Porque, essa ideia, e daí, não sei, depende de como foi feito, porque, como é que é dizer? É assim, são dois membros da mesma que estão em ação. Sim, portanto, sim. Mas claro, é assim, ele claro que nunca se habitua tanto aos pés como se habitua aos braços, como é lógico. É natural que se canse mais depressa por todos os efeitos. Se faz assim desde pequeno, não, mas assim nessas circunstâncias, pois. Está bem, e mais alguma informação? Dos Def Leppard? Não. Então vamos para os Green Day. Conta-nos. Os Green Day é uma banda americana de 87. Eu até pensava que eles eram mais recentes. Eu por acaso pensava que eles eram de 95. Era o primeiro álbum que eu tinha deles. Não, são de 87. No início, tinham outro nome. Chamavam-se os Sweet Children. Que não tem nada a ver. Pronto, depois não passaram tem, para doces, o Green Day. Doces crianças num dia verde. Não tem a ver. Mudaram o nome em 89. E isto, portanto, esta música pertence ao álbum American Idiot, de 2004. Tenho uma coisa para te contar sobre esta história. Não sei se tu já, sobre esta banda, não sei se tu conheces. Os Green Day passaram a ter muita cautela quando fazem concursos. Aliás, eu nem sei se eles voltaram a fazer concursos para as fãs. Porque uma vez fizeram um que era: diz-nos o que é que eras capaz de fazer para ter um, para passar uma noite no hotel dos Green Day, não sei o quê. Altos. Diz? Nem imagino. E houve uma rapariga, pronto, muito bem, enviou, mandou para lá uma carta e tal, disse que era capaz de matar os pais e não sei o quê, não sei o que mais, e não sei quantas, para passar com eles. Bem, aquilo foi tão espetacular que eles decidiram que era ela que ia ganhar o prémio. Foi, não sei o quê e tal, dormiu no mesmo hotel que eles, no quarto ao lado deles e não sei o quê, não sei o que mais. Tomou um pequeno almoço com eles, quando o concerto acabou, foi presa. Sabes porquê? Matou os pais. Matou mesmo os pais. Altos. Ela matou mesmo os pais. Ela, isto foi em 2006, acho, não, 2005, que a rapariga de 16 anos matou os seus pais, portanto, e teve a crueldade depois, porque ela, entanto, escreveu no diário tudo aquilo que ele tinha feito, deu os ossos dos pais ao cão e disse ao irmão, que perguntava, estava a perguntar pelos pais, que os pais tinham ido não sei para onde, tinham ido, já não sei o que é que tinha acontecido, sei que eles tinham ido para uma, tinham ido para uns dias fora e depois que voltavam. Pronto, isto para o miúdo, entretanto, porque acho que era um rapaz mais novo, para o miúdo, então não ficar preocupado, pronto. Ela encomendou o assassinato a um colega, embora ela depois admitiu, ou disse, não sei se sentiu ou não aquilo que disse, mas disse que quando quis desistir já era tarde demais, porque depois, ou seja, ela encomendou esse homicídio e já a pessoa já não quis desistir dele. Pronto. E assim foi, portanto, a miúda não teve outra hipótese, que teria, com certeza que teria, mas naquela idade não se pensa da mesma forma que se pensa agora, assim, com 27 anos. Fogo! Bem, por isso é que eu digo, eles agora devem ter muito cuidado com os concertos, com os concertos. Eles devem ter ficado também lixados. Ficaram, eles como é que se chama o dos Green Day? Fugiu o nome do vocalista. Pronto, o vocalista. Ai, pronto, sim, o vocalista, ele disse que nunca pensou que aquela história fosse real. Claro. Nunca pensou que aquela história fosse real. Só que, entretanto, descobriram os restos mortais dos pais. Descobriram, porque acho que a polícia achou aquela... Porque eles depois divulgaram a carta da vencedora. E acho que a polícia achou estranho tanto pormenor na história que decidiu investigar. Decidiu tentar saber onde é que estavam os pais, do miúdo, etc. Já ela estava no concerto, quando encontraram os restos mortais dos pais. No baile de modas, foram buscar lá o concerto e prenderam. Foi logo preso. Não foi, é assim, com 16 anos, nos Estados Unidos já podes ir presa. Não como quando tens 18, mas já podes ir presa. E, portanto, foi o que lhe aconteceu. Pronto. Foi uma lição para eles. Para eles, não sei. Pois, se calhar para ela, também é já assim? Não há mais até por aí, embora ela disse que realmente não queria... Eu estava aqui a ver se não lembrava do nome do homenzinho, mas não sei. Pronto, é um qualquer que canta e grita sobre tudo isso. Eles gritam muito. Antes não. Eu também se maquilha. Ao menos neste vídeo tem os olhos bem maquilhados, preto. Pronto, está bem. Está ok. Passando à frente. Então vamos lá às músicas neste caso. Ok. Como é que é? Leopardo o quê? Def Leopard. Sim, mas é Leopardo o quê? Era Def Leopard, que é a mesma coisa que Leopardo surdo. Ah! Porque é de onde deriva o nome Def Leppard. Eu ia dizer Leopardo Deficiente, mas por causa do Def. Não, é Def com Def, mas Def Leppard, mas é Def com o A a seguir ao E. O que na realidade por acaso não tem. É Def mesmo de surdo. Pois. Tá bem. Não, eu estava a pensar por causa do tecla 3. Sabes, é assim, o D, o E e o F. Pronto, vamos lá então à música, ou às músicas neste caso. Def Leppard, que nos vão trazer esta música que se intitula nem mais nem menos que Animal. Cá está, Leppard, Animal, faz sentido. E depois Green Day, com a música Boulevard of Broken Dreams, ou Broken Dreams. Vamos ouvir então e já voltamos. Até já! Até já! Such a lust for life. Such a lust for life. walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's only me and I walk alone. I walk this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one and I walk alone. I walk alone, I walk alone. I walk alone, I walk up. My shadow's the only one that walks beside me. My shallow heart's the only thing that's beating. Sometimes I wish someone up there will find me. Estamos de volta, ouvintes. Eu não posso dar aqui a volta porque senão depois disto os computadores enrolam-se aqui. Se não dava a volta. Mas pronto. Ora bem, mas pronto, estamos de regresso. Regressar podemos, não é? Regressar dá para a gente regressar, não é? Pronto, ainda bem. Ai, que música tão gira esta que vem a seguir. Mas deixem-me só dizer aqui o seguinte. Há um ouvinte, seu nome Guida Álvaro, participou no programa 3 em ponto. Participou durante esta semana e ela disse que, pronto, que se sentiu especialmente com a história da Mary Fredrickson, porque também passou por uma situação parecida. E pronto, e manda cumprimentos para mim e para a Adriana. Ah, muito obrigada. Como é que ela se chama? Guida Álvaro, de Coimbra. Muito obrigada, Guida. E espero que estejas melhor. Pronto, esperemos que esteja tudo bem. E pronto, é isto. Ora bem, ouvintes, algumas informações importantes que eu vos quero deixar antes de passarmos às próximas duas músicas, e as informações são as seguintes. Primeiro, quero deixar-vos a nota de que ainda não está novamente disponível o Facebook. Para os ouvintes que não sabem, o Facebook, temos aqui um pequeno problema, porque o Facebook diz que não reconhece o dispositivo, que basicamente é o computador de sempre, mas tudo bem. O problema é que ele bloqueou a conta, agora para desbloquear vai ser bastante complicado. O Facebook haverá, esperemos nós, de voltar ao ativo. De todas formas, o grupo continua ativo, mas pronto. Continua ativo, ou seja, está lá, mas não está lá, porque não tem havido interação, pelo menos da nossa parte. Portanto, vamos esperar tão breve quanto possível, precisamos voltar ao ativo também no Facebook, mas para já ainda não estamos no ativo no Facebook. Fica essa informação. Mais informações, ligue para cá, não, estou a brincar. Mais informações, conto-vos que, há exemplos daquilo que eu disse, os tópicos estavam a ser retomados no dia 26, a escrita do artigo espaço semana também só será retomada no dia 26 e por aí adiante. Deixe-me também dizer-lhe que há um novo programa e que se chama O Céu da Minha Rua, que eu gostava que o ouvinte ouvisse e participasse também nele. É um programa da minha autoria, onde eu conto também algumas histórias da minha vida, ou da vida de muitos de nós, e que não era um programa que estava preparado para começar nesta semana, mas então preparou-se, aconteceu, e aqui estamos nós então, ou aqui está então O Céu da Minha Rua, o programa que foi colocado quarta-feira, 21h, no canal 1 da Antena Web. São estas as informações. Mais música. Agora dizes-te os nomes e algumas informações que tenhas, que eu também tenho aqui uma para dar, pelo menos sobre uma das músicas. Conta-te. Okay. Então, agora de seguida vamos ter os Extreme com More Than Words, e de seguida vamos ter Meat Loaf, I Lie For You, and That's The Truth. Okay. E informações, diz-nos. Informações. Bem, sobre os Extreme, o que é que eu posso dizer? Posso dizer que o guitarrista é português, mas é açoriano. Desculpa! Que foi para os Estados Unidos com os pais e o irmão com 3 anos. Curioso é que ele não ligava muito à música, preferia o desporto. Mas por influências do irmão, ele começou a aprender piano, foi o primeiro instrumento que ele aprendeu a tocar. A guitarra, ele foi um autodidata, aprendeu praticamente sozinho. Começou a ter muita fama devido à forma como ele tocava, até que foi convidado para integrar os Extreme. Grupo do qual que ele depois saiu e formou outros grupos, e também não sei se ele chegou a gravar algum álbum ele sozinho. Esta música é um dueto, ele mais o vocalista. Pelo vídeo, a música, o vídeo é assim meio intimista, então os dois a tocar não é num estúdio, é num... Pronto, num... Não, exatamente. No sítio, pronto. E os outros integrantes estão sentados, mostram um integrante até com um isqueiro a fazer a luzinha das pessoas. Está um cãozinho sentado também. Atrás dos dois tem a bandeira açoriana. A bandeira portuguesa, já não sei. Tem uma das bandeiras, não sei se é de Portugal, se é a açoriana. E pronto, desta música não tenho mais nada assim a dizer. Deixa-me só dizer que em Portugal, porque muita gente não sabe dessa questão dos Extreme, em Portugal o nome tem coração, sobretudo conhecido pelo tema que acho que já passou por aqui, nos duetos, o tema Try Again, com a Lúcia Muniz. Ah. Foi especialmente por aí que ele ficou conhecido aqui em Portugal. Não vingou, porque ele não é daqui, ou seja, o coração dele não é daqui, e portanto, pois, não, só cantou com o Lúcio Muniz. Pronto. O resto, que ele saiba. Cantou com o Lúcio Muniz, mas aí ele fez esse dueto com ela, porque esse dueto pertence ao disco dela, Magnolia, que ela gravou lá nos Estados Unidos. Pois. Exato, mas agradeço, mas aqui em Portugal só ficou, ela ficou conhecida, ele ficou conhecido mais até por esse tema, porque a gente sabe que ele é o guitarrista, ou era, aliás, o guitarrista dos Exos, sim. Exato. Faixa número 10. número 10. número 4. Quanto aos Meatloaf e a esta música, está aqui uma coisa curiosa. Meatloaf é o nome artístico de Michael e Adey. Mas o Michael, ou seja, o cantor, não nasceu Michael, nasceu Marvin. Mas também quem é que vai estar uma vida inteira com o nome de uma coisa de desenhos animados? Desculpa. Pronto, está bem. Pronto, okay. Mas pelos vistos ele nasceu Marvin, mas é conhecido por Michael Lee Adey, porque ele também é ator. Mas artisticamente, musicalmente, é Meatloaf, que é um rolo de carne com um recheio típico lá dos Estados Unidos. Pronto. É a música de 95. Eu não sei se ele gosta muito desse rolo de carne, por isso escolher o nome artístico não faz a mínima ideia. A música é de 95 e... não sei o nome do álbum a que ela pertence, mas sei que pertence a um filme qualquer que eu também não sei qual é. Ah, bom. Pronto. Vamos ouvir uma música de Meatloaf. Como é que se chama a música, ao menos? De Candice Meatloaf? Sim, sim. I Lie For You and That's True. E pronto. Por acaso não é nada verdade, porque eu não menti por ti. Portanto, de um álbum que andará alguns por aí, de um filme que foi 95, lançado. Portanto. De um álbum que foi. Aliás, e que fez parte de um filme que sabe-se lá. Enfim. Eu penso que é de algum Indiana. De algum filme do Indiana Jones. Mas não tenho a certeza. Ao menos pelas imagens, parece. Sim, parece, mas também não tenho a certeza. Eu acho que deve ser para aí do 007. Tem mais ar disso? Não. Mas apetece-me que tenha. Mas não. O Indiana Jones, eu lembro de ter visto isso na televisão. Quer dizer, não vi, mas ouvi falar na televisão. Ah, bem. E já não vi falar disso há muito tempo. Ah, bem. Então vamos lá ouvir estas duas musiquinhas. Primeiro os Extreme, com More Than Words. Palavras que mordem, não é isso? É mais que palavras. Ah, é a pessoa que morde completamente, já percebi. Não são apenas as palavras, é a pessoa que vai lá mesmo e morde o que tem que morder. Pronto. Não. Vá lá. Sou tradutora, mas não de inglês, ok? Está bem. Não metas a barulho com o inglês. Pronto, está bem. Está bem. Então vamos lá às musiquinhas e já voltamos daqui a pouco para a nossa última intervenção. Pois é, hoje vamos embora daqui um bocadinho também, mas para já ainda estamos por aqui. Vamos então à música More Than Words. Quem a canta são os Extreme. It's not that I want to, not to

cross the wire for you. Move mountains if you want me to. I'll walk across the fire for you. Do anything you ask me to. I'll laugh for you. Bem-vindos de volta, cá estamos nós. Eu estava a pensar quem é que vai falar agora. Ou melhor, eu até estava a pensar, quer dizer que ninguém vai falar? É suspense. Exatamente, se soubesse até que tinha uma musiquinha aqui de fundo, aquelas de suspense, aquelas de... É, daquelas tipo... Que dão no, daquelas, não é bem filmes de terror, mas é uma coisa parecida. É, aquelas... Por exemplo. Ok, pronto. Hoje estou para disparatar. Não vale a pena. Não tens a noção, mas este foi o momento mais espetacular de rádio dos últimos 3, 4 segundos. Oh. Ai, ai. Duas grandes músicas para o final, não é? Sim. Especialmente uma... Deixa ver se esta versão... Ah, é a versão mais pequena, está bem. Eu já disse especialmente uma que é grande. Não, assim, é maior, é 5 minutos e tal. Porque esta música de Jogar nos Roses originalmente tem quase 10 minutos. Mas pronto. Ok. Ah, já disse o nome de tudo. Está bem. Isto está cada vez pior. Isto... Mas pronto, é o que interessa também. Então, vou-vos dizer quais é que são as próximas duas musiquinhas e depois a Adriana vai dar mais informações. Ok. Here I Go Again, música dos Whitesnake, e logo depois Don't Cry, dos Guns N' Roses, que em português quer dizer Guns e Rosas. Whitesnake é, sabem aqueles snakes que se dá aos cães? Pronto, só que esses é, estes são brancos, é por aí. Don't Cry é não chores, vai lá, uma coisinha certa. E Here I Go Again é algo do estilo eu vou, mas volto. Here I Go Again. Pronto, está bem. Foi o meu inglês assim original, não é? Antes disso, tu que escrever Generation, eu escrevi assim. Eu vou dizer aos amigos como é que eu, para mim é o maior exemplo. Como é que eu escrevia Generation? Eu não escrevia Generation, como se diz, não é? Eu escrevia até ao genero, tudo bem. Depois era E com sínteses complexo e C-H-A-N-N. É assim que eu escrevi Generation. Pronto, portanto, Television, por exemplo, era parecido. Television, até ao I era tudo igual. E depois, aliás, não, porque o I era com acento agudo. J-A-N, Television. Eu era maior. Agora, pronto, agora já. Já escrevo em inglês, como deve ser, quer dizer, os erros que cometo já fazem sentido, portanto, já não tem graça. Mas pronto, enfim, bons tempos. Ai, informações, conta-nos coisinhas sobre estas músicas. Portanto, a primeira dos Whitesnake, Here I Go Again, uma informação, pronto, não tem nada a ver com nada, mas lembras-te de ter falado... De uma música que tive que apresentar na escola com mais dois colegas, certo? Na aula de inglês, pois foi esta. Pronto, é bem. Foi super interessante. Que me deu um trabalhão. Portanto, mas... Ah, já me lembro. Eu estava a tentar lembrar, mas já me lembro. Não, porque eu estava a tentar buscar aqui ideias, coisas que tivesses contado em on. Não, contaste em off. Pois, já percebi, já me lembro, já me sim, lembro. Sim. Das primeiras que conversas. Mudar a letra no refrão. Porque só tinha acesso à música... a primeira música. Portanto, esta banda, Whitesnake, é do Reino Unido, uma banda de 77, Esta música, Here I Go Again, é um original. É o original desta música. É do álbum. A sério. Saints and Sinners. Que não me parece que os Whitesnake sejam. Nem Santos, nem. Bem, pecadores até podem ser. Pois. Pois, pecadores, todos nós somos, não é? Eu acho que Santos e pecadores, tirando o Olavo Bilac, que tem muito, eu acho que Santos e pecadores todos temos um pouco. É. Portanto, esta música é original desse álbum, mas esta versão que hoje vamos passar é do álbum Whitesnake, chamado Whitesnake, de 87. Penso que esta música no vídeo, a mulher que está com o cantor, tem que haver sempre uma mulher, não é? Acho que é a própria mulher mesmo, a própria esposa dele, que participa no vídeo. Para todos os casos, sabias que os Whitesnake, principalmente o cantor David Coverdale, que é um ex-Deep Purple, que acabaram em 76, e ele nesse ano formou os Whitesnake. Deep Purple já acabaram há tanto tempo. Acabaram em 76. E ele formou os Whitesnake, que só em 77 é que... Realmente só as más notícias a correm depressa. Olha, esta aqui demorou 27 anos a chegar, é porque é mesmo muito boa notícia. E então, este grupo, por ele, passaram muitos ex-Deep Purple, que o próprio David Coverdale chamou para junto dele, ao longo dos anos, claro. Eles, acho que, por aquilo que eu vi, eles tinham muitos ex-integrantes, entre guitarristas, baixistas, guitarristas, baixistas, guitarristas, baixistas, alguns bateristas, mas principalmente eram guitarristas e baixistas. Mudaram muitas vezes. Ok, pronto. Do resto não tenho mais nada dos Whitesnake, da cover branca. E da... Dos Guns N' Roses, Don't Cry. Os Guns N' Roses é uma banda americana de 85. Esta música tem a participação do Shannon Hoon, acho eu, seja assim que se diz, que morreu aos 28 anos de overdose de cocaína durante uma turnê. Ele estava na turnê no seu autocarro e os colegas, quando o foram chamar, já não puderam fazer nada. Ele estava lá morto dentro. Era um grande amigo de infância do Axl Rose, ou seja, do vocalista. Esta música, Don't Cry, é uma música que retrata os problemas nos relacionamentos. Penso eu que neste vídeo já não participou o Easy, que ele já não fazia parte dos Guns N' Roses, já tinha saído, mas fizeram referência a ele em que o Dizzy tinha uma t-shirt a dizer onde está o Easy. Também houve uma parte do vídeo que, segundo o próprio Axl, foi difícil de gravar para ele, porque foi uma cena que ocorreu mesmo verdadeiramente na vida dele, que foi ele gravar com a ex-namorada da altura, ou namorada da altura, não sei, ou a mulher dele na altura, não sei. Pronto, ok, não interessa quem seja. Uma mulher. É que ele, sim, que ele gravou uma cena com uma arma. E ele diz que isso verdadeiramente ocorreu na vida dele, em que ele uma vez apontou, numa discussão com a mulher, apontou a arma para ela, mas desistiu de atirar nela para atirar nele, e ela, naquela coisa quente da discussão, atirou-se a ele para tirar a arma das mãos, conseguiu tirar a arma. Mas aquilo ficou tão marcado nele que ele sentiu dificuldade em gravar a própria cena do verdade que aconteceu. E pronto, isto acaba, esta música acaba de uma forma que o Carlos até gosta. Por acaso gosta? E pronto, até pode ser uma música dedicada a ele, para ele não chorar muito. Só, a não ser que seja de rir. Ora, Def Leppard, Leão, não é Leão, Leopardo Deficiente, Animal, Green Day, ou seja, os Dia Verde, com Boulevard dos Corações, dos Sonhos, sim, dos Sonhos Partidos, os Extreme, Palavras que Mordem, ou não mais, são só as palavras, que palavras, acho que as palavras, portanto, morde o corpo todo, não são só as palavras que mordem, ou é a boca toda, não sei. Os Mente Love trazem-nos uma música que é algo mais, algo do estilo Fui ao Lidl por ti e trouxe trutas. Depois os Snack Branco, que é o que nós vamos ouvir agora, com Eu Vou Mas Volto. E por fim os Guns da Cor-de-Rosa, Não grites, não chores. Agora pensei em querer. Não chores. Pronto, é assim esta nossa sequência musical. Agora são só as últimas duas. Isto está a correr bem, realmente. Vou começar a fazer assim. Não ponho as músicas portuguesas. Já começo a fazer assim. A dizer. Já agora. Não vou dizer. Ia dizer aqui as que tínhamos aqui passadas na semana passada. Mas isso já era muita coisa. Pronto, já vou tarde. Já esqueci. Tá bem, então ficamos com estas duas musiquinhas. Para a semana, se o mundo não acabar, estamos de volta. Sim. Se o mundo acabar, a gente vai para Marte e faz lá o programa. Não há problema. Não há de acabar, não devemos ter problemas técnicos, nada disso. E estaremos de volta outra vez com o nosso programa, com o nosso 3 em ponto. Não sei qual vai ser o tema para a próxima semana. Devia saber, mas tecnicamente não sei. Mas o Carlos há de me dizer. Oh! Eu vou falar por um pouco de música portuguesa e os próximos dois programas são de fado. Oh! É! Ok. Portanto, volto a apelar aos nossos ouvintes para que mandem as suas mensagens. Sigam o exemplo da nossa ouvinte, da Guida Álvaro, Salveiro. Exatamente. E façam como ela, mandem as vossas mensagens para geral.radioantenaweb@gmail.com. No caso da Guida Álvaro foi por Skype, por isso é que eu não te envia a mensagem. Foi por voz. Ou para a página do Facebook, se ela já estiver ativa, ou para o nosso site, para o nosso blog. É para a página do Facebook, está ativa. Ok, eu bem digo. O que eu não tenho é que ler os comentários, mas a página está ativa. Pronto, ok, eu bem digo. Isto corre, meu maravilha. E cada vez melhor. Não sejam perfeitos, escrevam, nós não mordemos, por enquanto. Para já são só as palavras. Pronto, nós não matamos ninguém, não mordemos nada. Somos meiguinhos e tudo. Somos bonzinhos, vai lá. Sem vocês nós não existimos, não podemos fazer programa, fazemos o programa para vos agradar. Portanto, se é para vos agradar, vocês têm que dizer da vossa opinião. Mesmo que seja uma crítica, nós aceitamos as vossas críticas. São sempre construtivas. É para nós melhorarmos, para o programa melhorar, para vos agradar. E sem isso não sabemos se estamos a fazer correto. Se não estamos a fazer correto, fazemos o nosso melhor. Fazemos como sabemos. Portanto, vá lá. Não tenham vergonha. Abre só o mundo. Exatamente. Quanto ao facto de sermos amiguinhos. 22, 20, 30, 400. Call me, baby. Não é call me, maybe. É call me, baby. Só para ser diferente. Ok. E para não ser o tradicional e mais que batido. Me diga, vai. É isso aí. Não. 20, 30, 400. Porventura for parar o número que não é o nosso, pois é natural. É lógico que este não é o nosso número, não é? Eu nem sequer sei se existe ou não. Portanto, se calhar neste momento estou a dar o número, sei lá, de alguém que não tem nada a ver com a história, mas pronto. Enfim. Está bem. Pronto, voltamos para a semana, assim, tanto o diretor não nos despedir. Eu acho que não. A mim, se calhar, talvez, mas a ti não. Acho que não. Bem, eu não sei. Ai, é verdade! Fez um mês no dia 14 que eu entrei para a Rádio Antena Web. Ah! Faz um mês? Pois, eu entrei 14 de julho. Portanto, já fez um mês a 14 de agosto. Temos que. Agora já vai tarde, mas. Estou a beber do grupo. Quando fizeres 2 meses aqui na rádio, temos que trazer para aqui um bolo e coisas assim. Talvez é a locutora mais jovem do grupo. Mais jovem, quer dizer, em termos de tempo na antena web, claro. Sim, 2 meses, um mês e tal. Sim, um mês e uma semana. És. Embora poderás brevemente deixar de ser, e mais não posso dizer, mas quer dizer, a locutora, sim, continuarás a ser a voz mais recente aos microfones da internet, que talvez não por muito tempo. Ou seja, talvez haja uma pessoa quente mais quente. Há uma pessoa que estará para entrar, e se ela entrar, vai passar a ser ela mais recente. Mas, portanto, mas ainda nada é certo. Portanto, não vamos aqui revelar pormenores. Novidades só para a semana. Ou se calhar nem isso, mas esperemos que sim. Há sempre novidades todas as semanas, portanto. Há sempre novidades entre nós. É melhor. Pois, sim. Está bem. Então vamos voltar para a semana. Vamos. E pronto, esperemos que gostem destes, ou que tenham gostado deste espaço radiofónico. Se não gostaram, pois paciência, também ficaram a vir até ao fim, não sei porquê, mas de todas formas, se caso tenham gostado, agradecemos imenso. Há um famoso que diz: se não gostem, mudem de canal. Pronto, se não gostam, façam Alt F5, não acontece nada. Portanto, continuam ouvindo. Portanto, se não gostam, paciência, agora já é tarde. Tem que nos ouvir até ao fim. Exato. Pronto, então nós voltamos para a semana. Então, só mesmo para fechar, recapitulando, vamos ficar até aqui. Eu já estava na do fado. Ficar com os Whitesnake, Here I Go Again, e os Guns N' Roses com Don't Cry. Cry. Até para a semana. So bad, I'll still be here.